SOS, mantendo contato, tamanho problema e eu conto logo o fato. Pulando do trampolim direto em sua vida, em busca do ouro que está em uma marca perdida. Confronto com piratas e muita encrenca, afinando as minhas rimas pra não criar polêmica. Bomba de gás, faço Siri, cria asma, mais assustador do que qualquer filme de fantasma. Diabólico com todos os filhos da puta, rima devastadora como efeitos especiais de Jorge Lucas. Favorável a todos que seguem a favor do vento. Eu tenho mais quatro comparsas, sendo eu o quinto elemento. No escuro brilho, tô sossegado, mas o meu caminho eu trilho. Sem puxar o gatilho, não sou nem confio. Que o café da manhã é sem sucrilho. Atilho é o nome do açougueiro. Pendura, mas essa aqui tá comendo dinheiro, tô bebendo a grana da semana inteira. Tô comendo carne de segunda na quinta-feira. Enrola a fieira, enrola o peão mais uma vez. No próximo mês eu levo vantagem. Vou pegar uma Mercedes a troco do meu Voyage. Não, tudo miragem. No deserto estou esperto, muito mais perto. Pro próximo planeta a ser descoberto. Estou certo que errado sempre atrapalha. Sem deixar falha, também não somos fãs de canalha. O barco encalha na beira da praia. Pescadores indignados, na rede tem peixe, objeto não identificados. É claro que está tudo escuro e a gente em cima do muro. Eu juro que através de um furo, estamos vendo quase tudo. Ai, peraí que agora vai complicar. Descomplicou, então agora eu volto a rimar. Falando sem parar, naquele dia que eu te peguei no Fraga, assistindo um programa de Ana Maria Braga. É Praga, é foda. Sua TV te direciona a moda. Enquanto a do cachorro, o frango roda, me incomoda. Domingo legal, é aquele que eu vou bater um fute na regional, coloco sal na porção de mortadela. Estou com sede, eu abro ela, desce pela goela. Daniela, tem alguma coisa dentro da panela? Bate o sono, bate a fome, Batman e o super-homem. É tudo filme, você me entende, eu compreende. Não existe doente, o começo é bonitinho, depois o fim. O fim é the end. Vejo meu nome escrito torto em linhas tortas. E não tô nem aí, se isso pouco te importa. Abro as portas, portões e vai surgindo o mistério. Tumbas vão se abrindo conforme passo em corredores do cemitério. Mas aqui tá uma puta ziquezira, como as da torcida do Vitória da Bahia que arrepia. Jogo todas as minhas fichas no meu grupo e nos meus aliados. Apostador acirrado, se pego não pago. Olho o meu reflexo no lago, sou transparente, preciso. Não sou belo, sem vaidade, ao contrário de Narciso. Vou subindo, cada vez mais alto vou indo. Olho pra baixo, vejo o rio Amazonas sumindo. Já nas nuvens que não sou feitas de algodão, desviando dos raios, ouvindo só o trovão. Não tenho outra alternativa, eu volto atrás. Pego um ônibus do centro e um do centro até o Brás. Se tu se sobrais, no copo tem mais. Dou uma golada, estou carregado de novo. Se tiver outro obstáculo, eu cuspo fogo.